mãos e pra cima. Sei que a nossa história foi um pouco conturbada, cheia de divergências, de cenas inusitadas. O mundo só nosso, nosso próprio universo, nossas julgas, nosso próprio dialeto e dias de loucuras que não vão voltar. E o pior é que ainda dá um nó quando eu lembro de nós. Mas tipo, nada a ver. É só o que eu gosto de lembrar, fechar os olhos e te tocar. Um instante ainda te ter. Problema meu, se ainda amo, se ainda ouço a tua voz. E me diverte, eu penso em nós. Como eu queria que não fosse assim. Mas não controlo essa saudade. Quando vem cá, ela me invade. É madrugada ou fim de tarde. Eu juro que já tentei resistir. Não dá pra te arrancar de mim. Quem tá apaixonado, joga a mão lá em cima, Cuiabá. Que ainda dá um nó quando eu lembro de nós. Mas tipo, nada a ver. É só o que eu gosto de lembrar, deixar os olhos te tocar. Por um instante ainda te ter. Problema meu, se ainda amo, se ainda ouço a tua voz. E vira e mexe, eu penso em nós. Foi um pouco conturbado.